Lima Quilo Zulu, livre decolagem da 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-3 nós. Descendo para 1-5-0, passando 1-9-0, com a incidente de informação Quilo. Bom dia, Azul 4060, aciona identificação, autorizado por ODI ITAP, desça para nível 060, QNH 1-0-1-3. Azul 4060, gente, descendo para o nível 060, na proa de ITAP, 1-0-1-3. Traz Norte, toque remete ali 03. Afirmativo, o Caravan da Força Aérea já se encontra agora a 3 milhas da cabeceira 1-0, prolongue a perna do vento aguardando para girar a base, o Olimpo 03. Prolonga do vento, tá visual com tráfego 03. Força Aérea 2733, autorizado toque remetida pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós. Livre toque remete pista 1-0, 2733. O Lima Quilo Zulu decola os 1-7, controle agora, 1935, bom voo. 935, Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Lima Quilo Zulu. Bom dia, Papatango Lima, Quilo Zulu, contato radar, suba para o nível 090 na saída Conde. 090 na Conde, grato Zulu. Olimpo 03, autorizado de ir à base, chame na final, dá 1-0. Chamada na final. Vitor Índia, Juliette, controle 140 com 11. Vitor, toca remédio, 2736. Vitor Índia, Juliette, ao controle. Aguarde, Vitor Índia Juliette, inicialmente é a Vera Cruz, Vitor Índia Juliette, confirme a altitude que está mantendo. Mantenha 1500 ainda no corredor Vera Cruz, o Vitor Índia Juliette. Olimpo 03 autorizado, toque arremetida, 120 graus, 10 nós. Vivo toque arremetida, Olimpo 03. Força Aérea 2733, tocou e remeteu aos 19, curve à direita. Curve à direita, circuito pela direita, chame no través sul da torre. Curvando à direita, chamarei no través sul da torre, circuito não padrão 2733 para pouso final. Ok, seguinte. Atuando sobre voo próximo a Vera Cruz a 500 pés, o Vitor Índia Juliette. Azul 4060, desça para nível 050 e após ITAP, via para 2000 pés, QNH 1-0-1-3. Segue o tratamento. Autorizado, sombra digitais. Para nível 050, após ITAP, desça via, ajuste 1-0-1-3. Tá no través sul. Visual 2733, condições de girar a base curta? Afirmativo, dá presente. Presente autorizado, girar base para 1-0, aguarde autorização de pouso. Girando base para 1-0, aguardando autorização 2733. 410, no ponto de espera pronto. Salvador, trip 5490, ponto de espera da 190 pronto. Mantenha o ponto de espera, trip 5490. Vai manter 5490. Fosseira 2733, autorizado pouso no 110.14. Autorizado pouso 110.14, 2733. Olimpo 03, Tocoen remeteu aos 21, curva à esquerda, mil pés, chame na perna do vento através norte da torre. 03, chamará a perna do vento através norte. Torre, autorizo um toque arremético 2733, realizar mais um tráfego. Ok, afirmativo. Toque arremete 100 graus com 11 nós, o 2733. Toque arremete 2733. Alinhar e manter o trip 5490. Alinhar e manter na 190. November Alfa, confirme se de sobrevoo. Ciência, aguarde cópia. O Olimpo 03, através do norte, toca o remédio. Faz isso, contato recebe o último ponto final. Tudo da torre. Direita, onda meu pé, através do chamarado 2733. Alfa 260. Pronto para ataque, POB 173, autonomia 3 horas, alterna Salvador. Taxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame 2186. Entrada Índia Alfa, ponto de espera, 2260, boa tarde. Bom dia. Bom dia. De novembro Alfa, pronto para cópia. Cidade Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor forte, curva esquerda, pista 17, 0126, código 1935, é o controle. Salvador, azul, 4060, lá, efetuar um pequeno desvio à esquerda para a cidade de formação. Sente azul, 4060, após desvios, foi pro Tituna. Gente, após os desvios na prostituta. Laje 14186. No 447, após ETAP, prossiga via para 2000 pés, que é legal no 013. Beleza. 447, após ETAP. 2000 pés. 5490, decolado aos 25, chame o controle em 1935. 1935, até daqui a pouco, obrigado, 5490. Golo 260, mantenha o ponto de espera. Mantenha ponto de espera. Base, mantendo separação visual com o P3, chame na final da 1-0. A visual começa, está girando base, mantendo separação, 2733, chamará na final. Quem te aguarde? Entrador da Aracaju, porque a caminhada está muito difícil. Ciente, vou verificar aqui, aguarde. Starway 121, go ahead. Yes, madam, did you get a flight plan for Golf Victor Alpha Sun? Golf Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5490. Bom dia, Trip 5490, contato radar, suba para nível 200, na saída Momo, liberada restrições da carta. Liberada a restrição da carta, 200 na Momo, 5490. Confirma, tem a posição 260. Nem pro 03, tocou e arremeteu aos 26, curva à esquerda, perna do vento, 1000 pés, chame outra vez norte. Chamando outra vez norte para pouso final, tem pássaros aqui na reta de decolagem. Grato, Fotela 2733 em livre pouso, vento de 110 com 10. 2733 livre pouso. Flight plan. Norma 1415, Tower 12. Torre Salvador 118.6. Starway 121, so early for the flight plan. Stand by more 10 minutes. I call you again, okay? Thank you. No 447, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Zero no 447, autorizado no sentimento, encontrará estabilizado no localizador. 060, continua aproximação, guarde pista livre. 4060, gente. 03, através norte, para posição final. Olimpo 03, faça 360 pela direita. Guarde, reporte reinterceptando a perna do vento. 360, reportará reinterceptando 03. Conselho 2733 no solo 28, agiliza a liberação à esquerda até o pátio militar, a minha escuta. Agilizando a liberação à esquerda, 33. Através do pátio Pituaçu, guardião 07. Um minuto. 60, sente livre pouso, pista 10, trem baixado travado. November Alpha, ciente, autorizado o táxi, sempre para ingresso, 17. Um minuto, cópia. Jet 6740, acione a identificação de subir a chegada a Mari para 2000 pés, KNH 1013. Tango Vitor, Índia, Juliette, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Pode, 86 graus. West Polaris foi para 12h35, se eu não me engano, já está vencido. Peço que o senhor entre em contato com a sala ES e verifique a situação do plano, tá ok? Positivo, se eu posso fazer contato com a sala ES, o telefone é impossível, que é um telefone único para várias pessoas. Se for para a sala da meteorologia, eu orientou fazer o contato para Aracaju, passando de quando havia Aracaju. Estou aguardando esse plano. Ô amigo, eu infelizmente não posso fazer nada aqui, entendeu? A gente já verificou com a sala ES e não tem um plano, então eu vou pedir para o senhor tentar entrar em contato de novo, porque daqui a gente não pode fazer o plano que o senhor quer, a gente não tem essa autonomia, e também não tem como verificar se foi mandado esse plano de Aracaju para cá. Então a gente tem que aguardar, vou pedir para o senhor entrar em contato novamente, tentar entrar em contato com a sala IES. O pessoal já está ciente dessa situação. Eu vou tentar saber a sala IES, porque eu não tenho nada, eu posso... com 10 nós. Autorizado Rio de Janeiro Santos Dumont, nível de voo 360, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, após conforme rota, subida da EL, transição Leda, após direto Bidev, curva à direita após a decolagem, pista 10, 5131 é o código, 1935 é o controle. Chame na final da 35, Vitor Índia Juliette. Vamos falar final 35, Júlio. 2 Salvador, você 447, passou marcador externo, vai para o embaixado travado. Você no 447, bip checado, livre pulso na 10, vento de 110 graus, 10 nós. 447, livre pulso. Salvador, azul 4060, de qualquer. Taxa autorizada, Alfa Juliette, portão 8. Gente, Alfa Juliette para o 8, graças. Controle 119, decimal 35. Levite 0935, gol no 260. Minha Juliette na base da 35, visual com o tráfego da Força Aérea na final da 10. Vai se ajustar para pousar como número 12, positivo? Positivo. Aguarde a autorização. Ela está autorizada o pouso na 35. O vento 100 graus com 13 nós, Vitor Índia Juliette. Vem com a 13, autorizado posto na 35, Vitor Índia Juliette. Olimpo 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Perna do vento, aguardando para girar o Olimpo 03. Tempo 03 autorizado, girar a base, chame final da 10 para pouso final. Chamada na final da 10, limpo 03. Força aérea 447, solo aos 34, libere a esquerda, táxi até o pátio militar na minha escuta, até o corte. Solo Golo 777, bom dia. 777, bom dia, aguarde como for de seguro. Guardando. Número 3, livre pouso. Vitorino Juliette, mantém a interseção Oscar livre até o ingresso do Charlie 150. Índia November Alpha é a torre. Para cópia? Cópia. Cidade Porto Seguro, nível de voo 320, via Peruísque 50. Subida Peruísque 50, Bidev após direto. Subida da Euleida Bidev, curva à direita após a decolagem. 5140 é o código transponder, 1935 é o controle. 320 para Porto Seguro, Peruísque 50, da Euleida Bidev, é a subida. 5140, transponder 1935, controle. Correto, senhor, para posicionar. Chama a nota. 07 Controle Salvador 354090, passou como 105, pode voar direto para dentro? Salvador Guardião 07 Guardião Guardião 07, condições de aproximar direto para o Graé? Positivo. Dá presente direto para o Graé, chame na final para o pátio 4, 120 com 13. 07. Afirmativo, bom dia. Limpo 03, o Solos 36, libere na taxiway Eco, mantenha me escuta, chame na Delta para cruzar a pista 1028. 03, chegando na Eco, chamada na Delta. Solos, Salvador, tá 391. 391, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Peruíbe 50, Bidev, Upper November 857, subida da El, transição Leda, após o fixo Bidev, curva direita após a decolagem, 5145 é o código transponder, 1935 é o controle. É, não estava nem pronto para a copy. De nada não, então eu chamo pronto para a copy 391. Não é. November Alpha autorizado a decolagem, um vento uma centena de graus, 11 nós. 307, autorizado, chama para início de táxi. November Alpha, por favor, Olimpo 03, autorizado cruzamento, pista 1028 até o pátio militar, a minha escuta até o corte. 03, livre cruzamento, muito grato pela coordenação. Salvador. 260, chame centro Recife, na 26 decimal 85, alterna 25 decimal 45. Sim, obrigado. Guardião 07, Solos 39, frequência livre. 5 decimal 45. 2685. 2545490, obrigado, bom dia. 3895. 3895? Remativo, copa da federação Guarulhos 360. Eu tenho 34 aprovados. O senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Vamos lá, aceita, hein? Positivo. Autorizado, 340 para Guarulhos, via para 50, subida da El, Leda, após Bidev, curva direita após a decolagem, 5135 é o código, 1935 é o controle. Descent, flight level 050. Mantenha em mar, mar arrival, descent 070, 3560. 5220 descent flight level 050. 050. Você prossegue na Upper Whiskey 50, 1935 controle, 5135 transponder, tá? 3895. Só frisando para o senhor a saída, subida da AEL, transição Leda e após o fixo Bidev. Bravo Índia, Delta Eco Vitor. de buraquinho, chamará o controle. Em 199, decimal 35, em General Weber Alpha. Salve, Salvador, é o 3898, para a Copa, o Gavião 3820. 3898, confirma o caso fora? 00. Inseriu 3191? 3191, correto. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 380, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, e após conforme rota do plano, subida da AEL, transição Leda e após o fixo Bidev, curva à direita após a decolagem, 5145 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Galeão, nível 3.0, por 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, por 16, Dael, Leda, Bidev, 56, 4, 19, 56. Go ahead, sir, proposition. Ground, Starway 121 and 11, can you confirm you've got the return flight plan? Negative, sir. Stand by more 10 minutes. Request Starway 121. Five two just there. Opa, Tramão, 07, para ataque, 93 a bordo. Em 3 horas e 50 na rua, Arthur na Campina. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chama então 8286. Juliette Alfa, com ponto de espera, para o outro lado. Objeto 5728, aciona identificação via MAI, desça para nível de voo 060. Desce via MAI, descendo para 0. Confirme, é o nível? 060. Controle objeto 6740, não tenho contato com a torre, nem no 198.3, nem no 198.6. Objeto 6740, na escuta? Objeto 6740, autorizado pouso, pista livre. Livre pouso, objeto 6740, pista livre. Vento 120 com 139. 120, 139. Grato. Objeto 6740, chame solo, frequência 121, decimal 9. 121.9, Batango Lima, Aquilo Zulu, com serviço radar encerrado, 62 milhas nordeste, Salvador. Mantenha nível de voo 090, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Não, transferindo, pouso na 10. 6740, autorizado pouso, o 6740. Aquilo Zulu, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste, Salvador, mantenha nível de voo 090, chame Aracaju, 120, decimal 3.